vida sofrida, né? Mas aí, deixa eu chegar pra falar humildemente, mano. Das ruas do gueto sou mais um preto favelado, fiel que pela justiça do homem marginalizado, herdeiro que não se iludiu com toda essa porra. Pra eles que se foda, que eu morra. Pro poder pobre não é gente, pra sempre simplesmente somos nada. Ninguém liga pro pivete inocente, mó revolta. Talvez o que me fez engatilhar, invadir, atirar. Quantos igual a mim pensaram assim? Protagonista sem histórias fictícias. No final enterro mortes em confronto com a polícia. Papá virou notícia, na página destaque. Quantos tiros na cabeça? Pra mãe foi só o baque do que adiantou as preces. Se o mal sempre consome a mente de quem não quis ver a família passando fome. Os tiros vêm de monte na noite, mais um a boca se cala. Cadáver coberto de sangue no meio da chuva de bala. Cheiro de morte, miséria, lágrimas de dor. No meio dos tiros da guerra não existe amor. Mais uma vez por nós a favela chorou. Pelo menor infrator que no tráfico reinou. Cheiro de morte, miséria, lágrimas de dor. E no final em teu não existe amor. No meio da chuva de bala, a favela chorou. A favela chorou. Não é novidade, sei que por luxo a qualquer preço, vários vagam na infernidade. Na fé de ser o tal, traficante bem sucedido. O mapa foi de embalo, ficaram esquecidos. Parceiro, a cena é triste. Calibre por calibre, maldade em alto requinte. Só quem é sobrevive dos que pá que se iludiram. Poucos se contravivos, sem chance na hora do enquadro. Pros peritos, nem vestígio. Vítima morta pro inimigo que de nove na mão e toca descarregou sem piedade. O sangue jorra pela boca. Justiça ainda pouco é o pensamento do arrombado que quer me ver cheio de furo. Num gavetão gelado, não vou ser escravo do Estado. No sistema refém, me fuder a vida inteira e morrer como ninguém. Prefiro ser o que na fuga, no cenário espalha o medo. Mandar pro saco cedo, quem só quis meu enterro. Cheiro de morte, miséria, lágrimas de dor. E no final em teu não existe amor. No meio da chuva de bala, a favela chorou. A favela chorou. Foi enterrada a paz. Não quero ser a próxima vítima, cair pra trás. E lá do inferno ouvi risada e ver que não dá mais. Toca o terror, ser mais um servo de Satanás. Sei por dinheiro, uns mata e outros morre. Confrontos pelo um território, o sangue escorre. Cheiro de morte, o sangue espalha o medo. E sem remorso a cena é triste nas ruas do gueto. A favela chora, os pensamentos insanos. O mal que vem passou aqui, levou uma pá de mano. Desacerto, o final é sempre enterro. Sua coroa paga o preço, o resto desço. Vozes e gritos de socorro na escuridão. Que Deus escute minhas preces, peço proteção. Cheiro de morte, miséria, lágrimas de dor. E no final em teu não existe amor. No meio da chuva de bala, a favela chorou.